Eu não sou um monstro. Vou provar pra todos que mesmo que você seja alguém odiado e que o mundo ao seu redor te trate como escória, dá pra dar volta por cima igual ninja lendário. Meu nome é Naruto e essa é minha história. Eu cresci um garoto sozinho, julgado por tantos shinobis da vila da fúria. Olham pra mim, mas não vem um menino, só vem disfarce de um demônio raposa. Eu não tive família, ninguém pra ajudar meu choro. Precisei apanhar muito pra ainda sobreviver. Olhares com ódio não me machucam, agora só me dão mais vontade de vencer. Mesmo que eu não tenha nascido um gênio, mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro, mesmo que eu seja um amaldiçoado, eu nunca desisto porque eu tenho um sonho. Não vou morrer enquanto ele não for realidade. O mundo vai conhecer minha força de vontade. Pode anotar, eu vou fazer virar verdade. Naruto Uzumaki vai ser Hokage. Então duvida, mas não desacredita. Todos na minha vida vão conhecer o meu jeito ninja. Vou me tornar uma lenda viva. Eu sou pra criança da profecia. Eu não sei o que ele vestiu. Com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir. Eu estou aqui, ainda não me rendi. Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir. Então eu nunca mais duvidar de mim. O fogo nunca se apague. Luto até que minha vida acabe. O Zé é de Mugokai. Naruto no mar. Meu Jeta indo de azul pra um vermelho carmesim. Deixar vocês com medo é tão fácil assim. Temem o demônio dentro de mim. Não ter razão pra viver é muito pior do que tá morto. Sangra minha alma de tanto esforço, mas nada importa, eu tenho um sonho. Veio pra mim, pra todos que eu consigo. Eu não tô mais sozinho, agora eu tenho amigos. Tô salvando vidas pelo meu caminho. Decidi escrever o meu próprio destino. É que eu nunca tive escolha. Pra mim era vença ou morra. Controlando a raposa. Uma esbravo de Konoha. Sabem que comigo não tem conversa. Tô sempre preparado pra batalha. Eu nunca quebro as minhas promessas e não volto atrás com a minha palavra. Não duvida, mas não desacredita. Todos na minha vida vou conhecer o meu jeito ninja. Vou me tornar uma lenda viva. Eu sou pra criança da profecia. Eu não sei o que ele existia. Com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir. Eu estou aqui, até que minha vida acabe. O Zé é de Mugokai. Naruto no mar.